eu fico acesa, jogo as cartas em cima da mesa. Nesse baralho eu te escolhi pra mostrar toda a minha beleza. Brilho no céu estrelado, sorriso bem cravejado. Ouro 18 quilates em todos os dedos e um belo cenário. Isso é só detalhe, meu bem, pra adornar com nossos corpos enroscados. E vem do jeito que eu gosto, mordo esse teus lábios. E além de tudo que eu te mostro, depois tu vai ficar bem zen. Brincando de namorados na cidade de São Paulo, forasteiros meia-noite no meu quarto. Um castelo na minha mente se confunde com a gente. Minha cama já te sente do meu lado. Tantas loucuras de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tantas loucuras de amor. Oh, oh, oh, oh. Tantas loucuras de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tantas loucuras de amor. Oh, oh, oh, oh. É lua cheia, eu fico acesa. Vou te tirar dessa sua tristeza. Tô nem aí pro que dizem, já sei que te quero e tenho certeza. Hashi balado na blunt e minha raba gigante. Vai ser sua terapia, o chá da mãezinha te deixa contente. Isso é só detalhe, meu bem, pra adornar com nossos corpos enroscados. E vem do jeito que eu gosto, mordo esse teus lábios. E além de tudo que eu te mostro, depois tu vai ficar.